Hoje o tema da palestra se chama Nosso Karma Pode Ser Mudado? A lei do karma, ela não tem uma função punitiva, como pode parecer a princípio, mas sim visa harmonizar as energias que existem no universo, onde a cada ação corresponde uma reação, igual e contrária. O livre-arbítrio é uma conquista do espírito e é proporcional ao seu grau evolutivo. Então, muita gente escuta falar a palavra karma, né? Então, às vezes a gente fala até na brincadeira, pô, esse fulano aqui, meu karma, a fulana, meu karma, não larga do meu pé. A gente leva, às vezes, na brincadeira, mas o karma ele é uma coisa bastante realista em nossa vida, né? Ele existe. E ele existe por quê? Porque karma é a lei da ação e reação. Então, tudo aquilo que eu faço, que eu penso, e o karma começa nos nossos pensamentos, então, se eu sou uma pessoa que penso positivamente, se eu sou uma pessoa que desejo bem aos outros, eu recebo uma energia de volta para mim, né? De mesma intensidade, com sinal positivo. E se eu sou uma pessoa que penso negativamente, desejo mal aos outros, a gente vai receber a mesma energia de volta. Então, o karma começa em nossos pensamentos. Então, primeira coisa, a gente manter os pensamentos bons, sadios, né? Desejar bem aos outros. Depois vem as nossas atitudes e assim por adiante. Então, o karma o que é? É a lei da ação e reação que nos dá de volta tudo aquilo que nós exercemos, seja através do pensamento, das atitudes e assim por adiante. Então, o karma é a lei universal que está aí para fazer com que a gente se corrija. Por isso que, na introdução, diz que a lei do karma não tem uma função punitiva, como pode ser parecida, né? Então, ela não é um castigo, ou seja, antigamente, no tempo lá de Maomé, era olho por olho, dente por dente. Então, se fulano me cortava um dedo, o que ia acontecer com ele? Eu ia pegar ele e cortar o dedo dele. Por quê? Porque naquela época só se entendia isso, né? Não se entendia as leis a não ser dessa forma, punitiva mesmo. Hoje não. Hoje o ser humano ele é evoluído, ele tem inteligência, tem raciocínio. Então o que Deus faz? Através do livre-arbítrio, a gente tem a oportunidade de corrigir o karma, de mudar nosso karma. Então se eu causei mal a alguém, eu tenho todo o potencial e o desejo e a oportunidade de mudar o karma. Então muitas vezes a espiritualidade do nosso dia a dia ela está lá intuindo a gente. Então a gente tem um atrito com a pessoa, por incrível que pareça, quanto mais a gente foge dela, mais a gente encontra, né? É sempre assim. Então se eu devo alguma coisa para alguém, parece que eu encontro aquela pessoa 10 vezes no dia, sempre cruzando com ela. Por que isso acontece? Para justamente forçar que a gente se harmonize com ela, que a gente tire aquela falta que foi cometida, né? Seja por um ou seja por outro, não faz diferença. Porque o grande mal da gente, e a gente através do egoísmo, né? Nosso ego forte, é, vinculado muito à parte material, a gente não consegue abaixar a cabeça e pedir perdão às pessoas ou se dirigir, mesmo quando a gente está certo ou errado, não importa, né? O que importa é que as partes se harmonizam. Então a tendência do karma está aí para isso, para fazer com que a gente se harmonize, para fazer com que a gente acerte nossas dívidas e assim por adiante. Então ela não tem uma função punitiva. É nós que vamos resolver como nós vamos sanar as nossas dívidas, ou pelo amor ou pela dor. A gente vai ver mais para frente. Então o karma ele inicia já lá nos nossos pensamentos, né? Depois nas nossas atitudes. À medida que formos evoluindo, e isso não é algo que consiga nesta mesma vida ou desta para uma próxima, teremos condições de escolher que tipo de karma iremos resgatar em determinada vida. E iremos tendo cada vez mais controle sobre nossas encarnações. Atualmente, entretanto, somos levados pelo nosso primitivismo espiritual e não temos como evitar a maior parte dos acontecimentos de nossa vida. Então, o que acontece? Pela lei do livre-arbítrio, né, a gente vai crescendo, vai evoluindo, a gente vai tomando consciência das leis de Deus, das leis espirituais, e daí o que acontece? Isso vai abrindo novos caminhos, né? A gente vai ter novas visões, novas ideias, novos conceitos do que é a vida, como são as suas leis espirituais, as leis de Deus. O que isso propicia para a gente é uma responsabilidade maior, claro, né? A partir do momento que a gente evolui, toma conhecimento das coisas, a gente não só aumenta o conhecimento, abre novos horizontes, mas também a gente passa a ter novas responsabilidades. É sempre assim que acontece. É como trabalhar numa empresa. A gente começa pequeno, vai aprendendo, vai subindo, e conforme eu vou evoluindo as minhas responsabilidades, claro, né? minha parte material também, ela aumenta, né? Então, na vida é tudo assim, as coisas vão crescendo gradativamente. E a gente, como diz aqui, a gente não precisa querer refazer tudo numa única vida. Quando a gente sabe que a gente é um ser espiritual, que a gente reencarna muitas e muitas, até milhares ou milhões de vezes, não importa, a gente tem muito tempo a se corrigir, desde que a gente, né, tenha uma caminhada consistente, né, sempre tentando melhorar, crescer e evoluir. Então, a gente não precisa querer fazer tudo numa vida, tudo de uma vez só, na correria, no desespero, né? A gente pode fazer com calma, dá tempo de sobra. Compreendamos o karma. Eu copiei esse textinho da internet, ele fez uma analogia assim, bem interessante, do karma e uma conta bancária. Compreendamos o karma como uma espécie de conta corrente das ações que praticamos no banco deste mundo, onde há séculos caminhamos endividados, cadastrados no SPC da vida, pela constante emissão de cheques sem os necessários fundos de bondade, caridade e amor. Então, como é que ele comparou o karma? É como aquela conta bancária que a gente tem, a gente foi lá, fez um saque violento lá, ficou negativo. Enquanto eu não pagar aquela conta, eu estou negativo. E como é que eu saldo a minha conta? Claro, se eu não tenho dinheiro para pagar tudo de uma vez, o que a gente faz? A gente vai pagando aos pouquinhos. Então, eu, em vez de cobrir minha conta de uma vez só, eu vou pagar a minha conta no banco em 24, 36 meses, né? Assim como nós fazemos, às vezes, nossas compras, né? A longo prazo. Então, ele fez uma comparação bem interessante. Então, o nosso karma é assim. Se a gente cometeu um ato pesado e a gente está negativo lá no nosso karma, a espiritualidade dá todo o tempo do mundo a gente pagar a nossa conta, através de ações de amor, de fazer bem ao próximo, assim por adiante. Só que se eu não propicio, né, esse pagamento de dívida, o que acontece? Cadeia, né? Então aí entra advogado, entra a justiça, vai fazer o quê? Vai fazer pagar na marra. Então, chega uma hora que a espiritualidade é obrigada a tomar atitudes drásticas. Por quê? Porque vê que a gente não se mexe, né, não se coça para pagar a dívida, daí vai pela dor. Então, resgatamos nosso débito, limpemos o nosso nome no SPC, emitindo cheques com a devida provisão de fundos. E isso é possível através da prestação de serviços de caridade ao próximo, né? Então, a gente fazendo o bem ao próximo, seja quem for, a gente está sempre resgatando nossas dívidas, melhorando nosso saldo, né? Saldo. Outra coisa interessante, ó. Aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu, né? A gente às vezes faz comparações, né? Que o camarada sofre muito, eu acho que às vezes não. Então, aquele que muito amou foi perdoado, não aquele que muito sofreu. O amor é que cobriu, isto é, resgatou a multidão de pecados, não a punição do castigo. Então, a gente tem que fazer muito bem ao próximo, bem a nós mesmos, né? E a gente vai pagando nossas dívidas aos pouquinhos. Nós decidimos, nós plantamos e nós colhemos. Nossa vida é simplesmente o reflexo das nossas ações. Pelo livre-arbítrio, temos a decisão de transformarmos pelo amor ou pela dor. É que nem eu acabei de falar agora há pouco. O livre-arbítrio propicia isso. Então, se eu sou uma pessoa que pratico o bem, faço bem, penso positivamente, desejo bem aos outros, eu colho isso tudo de volta para mim e ainda estou pagando, só dando minha dívida aos poucos, né? Dependendo da nossa dívida, se ela é muito grande, a gente não consegue pagar de uma vez. Então, melhor a gente fazer isso aos poucos, uma vida inteira, 10 vidas, seja lá quando for, e ir pagando assim, do que a espiritualidade tomar a atitude drástica de fazer o que eu vou dizer agora. Então, o resgate de nossas ações contrárias às leis divinas, ao bem e ao amor, podem ocorrer de várias formas, individualmente ou coletivamente, que é o que a gente tem visto muito atualmente, né? Os karmas sendo resgatados coletivamente, ou seja, as catástrofes, por lá, por cá, quedas de aviões que morrem 150, 200 pessoas, terremotos que morrem 100 mil, 200 mil, né? O que é isso aí? São resgates coletivos, né? São resgates kármicos coletivos de muitas pessoas. Um exemplo, por exemplo, eu tenho lá um bando de pessoas, eu resolvo invadir um outro bairro lá e matar todo mundo. Então eu fui lá e matei todo mundo. O que acontece? Isso é um karma coletivo, uma ação feita por um monte de pessoas, e essas pessoas vão pagar esse karma coletivamente. Então, por isso que acontecem De vez em quando, os acidentes coletivos, né? Morrem muitas pessoas. Daí aquele contente última hora, que não pegou o avião, ele não estava participando do time, ficou de fora, né? Isso acontece. Então, os karmas são ou individuais, coisas que eu fiz com uma pessoa, e vice-versa, ou karmas coletivos. Tem outras divisões de karma, mas são assim os mais específicos, é o individual e coletivo. Além disso, são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, demonstrar a sua paciência, a sua resignação ante a vontade de Deus, né? E assim que o homem se curva diante de Deus, é diante das catástrofes, né? Das coisas que acontecem. Então a gente vê essas catástrofes que acontecem por aí, o que acontece? O pessoal se junta, né? Todo mundo vai lá, trabalha em prol de consertar ou amenizar o que aconteceu, e assim vai. Porque às vezes, individualmente, a gente não se mexe, a gente não se move para tomar uma atitude de bem. Então, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, quando acontecem as catástrofes, o povo se junta, né? Se une, esquece as arrogâncias de lado, os egoísmos, para ajudar ao próximo, né? Então é assim que acontece. E assim que o homem vai crescendo e evoluindo. Então, não há transformação sem crise. Isso é uma grande verdade. Estou lá em casa, sentado todo gostosão, daí a mulher chega, queria mudar o sofá de lugar. O que, que vai acontecer? Primeira coisa, já vamos reclamar, né? Primeira coisa. Transformação bem pequenininha, mudar um sofá de lugar. Estou na fábrica, a mesma coisa. Ah, vamos mudar o setor, vamos arrumar tudo aqui, pronto. Já arrumamos confusão lá. Um quer, o outro não quer. Um está acomodadão, sentado. E assim vai. Oi? Por que são todas as pessoas, né? Cai uma barreira e mata todos. Todos eles vão pagar pelo karma? Ou tem alguém que é inocente e tem que pagar pelo pecador? Não, ninguém paga pelos pecados do outro. Todo mundo paga pelos próprios. Por isso que eu estive lendo bastante sobre aquele acidente da Gol, né? Por que, que eu li sobre aquilo lá? Porque tive um colega que trabalhou comigo na empresa, aqui em Caxias, e ele faleceu naquele acidente da Gol, que ele caiu em Manaus, né? Eu também na época fiquei assim meio... A gente fica chateado, né? Porque perdeu um amigo, né? E procura ler, por que morreu tanta gente, né? Daí eu fui ler sobre esse assunto, tinha um tema bem na internet, bem legal. Ele explicava que esse acidente da Gol que caiu lá em Manaus, por exemplo... Era um acontecimento que tinha acontecido na época medieval. Em 1600 lá vai fumaça. Então, o que acontece? Por que demoram tanto tempo para se juntar as pessoas? Né? Então imagina, pegar aquele bloco de pessoas e juntar num evento só para se fazer o karma ser pago. Então o karma ele pode ser pago ou pela dor ou pelo amor. Teoricamente, as pessoas que estão naquele evento é porque estão lá para sanar o seu karma. Sim, não tem problema. Então é assim que acontece, a espiritualidade vai juntando as pessoas, eles levam milhares, 500, 600 anos para se juntar as pessoas, né? Para fazer o pagamento do karma coletivo. Mas ele acontece. A lei de Deus, ela não deixa de lado. Então, como eu estava falando agora, a gente está sentado em casa lá, a mulher chegou, vamos mudar o sofá de lugar. Já arrumou confusão, né? Que a gente não quer, porque está acomodadão, tranquilo, então... Não existe transformação sem crise, sem gerar polêmica, né? E é assim que a gente muda, através das crises, né? Através das mudanças. Então, as catástrofes, os cataclismas que acontecem por aí, elas estão aí para mexer com a gente, fazer com que aqueles que têm que pagar o karma paguem o karma e fazer com que o povo se junte, né? Deixe o egoísmo de lado e se junte para ajudar aqueles que estão precisando, né? Então, tudo... Tem seu benefício, né? Seus fins. Vou deixar o meu amigo Demir falar um pouco, senão ele vai ficar sentado ali.